danzar. Que le abran rueda, huepa, hey. Que le abran rueda, yupajá. Que le abran rueda, huepa, hey. Que le abran rueda, yupajá. Ajá. Que le abran rueda, huepa, hey. Que le abran rueda, yupajá.